numa nova era. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Não pretendo bajular ou conquistar quem quer que seja. Não, eu gostaria que você tocasse em sua consciência os homens que odeiam. Desaparecerão, e é por isso que eu lhe digo, otário é irmão. E a cobiça envenenou a alma dos homens e levantou no mundo a muralha do ódio e tem no sítio marchar. Passem falso para a miséria e você diz: estamos numa nova era. Pare pra pensar e pense muito bem que o sistema é assim, o governo também. E assim, a nossa história vai se delatando inconscientemente. Os homens vão se acabando. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Então pare pra pensar e pense muito bem que o sistema é assim, o governo também. E assim, a nossa história vai se delatando. Inconscientemente os homens vão se acabando. É simplesmente o fato da falta de informação. Sorrindo e gozando, tirando os irmãos. Os irmãos. Vocês estão certos em poder analisar, criticar pessoas que não sabem pensar. Então pense. Só queremos que pense, se fizer diferença para vocês irmãos, para outros também fará. Marchando estamos, passe falso para a miséria. E você diz, e você estamos diz, numa nova era. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Todos nós vivemos para a felicidade. O caminho da vida pode ser o da liberdade. Sendo assim, a paz e igualdade um dia chegará. É um sonho que pode se realizar. Se realizar. Violência para conseguir justiça racial é implacável, neste mundo é tudo imoral. Imoral. É imoral porque humilha o oponente ao invés de conquistar sua compreensão. Não sei por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros neste mundo. Há espaço para todos. A falta de união e de compreensão. Compreensão. Leva o ser humano a se humilhar sem perdão. Para mim não tem valor e para você também não. A única alternativa é roubar ou matar o irmão. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Estamos numa nova era. Empty Bro.